diante do trono do Senhor. Os quatro seres viventes e os anjos, serafins, querubins, todos proclamam: unimos nossas vozes nessa noite ao coro celestial. Em todas as gerações cantamos e eternamente vamos cantar.